Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia chegar até a tua presença falando do amor de Deus, da sua graça, através desse programa que se chama Programa Caminho Santo. Ele é passado todos os dias nesse mesmo horário, nessa emissora. Você pode falar isso para algum conhecido seu, para algum amigo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. No dia de hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 121, no versículo 5, onde diz: o Senhor é quem te guarda. Meus amados, Deus, Ele é maravilhoso. Esta semana eu tive uma experiência com Deus marcante na minha vida. Foi uma das experiências que eu vou levar para o resto da minha vida. E qual foi essa experiência? Deus, há 2 anos atrás, Ele me deu de presente um posto de gasolina. Deu de presente é uma forma de expressão, porque ele diz a palavra de Deus que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus me deu então condições de comprar esse posto de gasolina. E eu e a minha esposa, nós decidimos no nosso coração o quê? Olha, o primeiro movimento da loja de conveniência nós vamos dar de oferta para o Senhor. O primeiro movimento do Lava Jato nós vamos dar de oferta ao Senhor. E assim nós colocamos no nosso coração essa intenção. Acontece que no primeiro dia do movimento, quando nós fomos receber o caixa, ainda estava naquele período de transição, o antigo dono ainda estava ali no posto de gasolina. E eu sei que aquele primeiro movimento do caixa, ele extraviou-se, ele sumiu. E eu fiquei pensando, será que o gerente pegou? Será que foi o dono? Enfim, passaram-se 2 anos. E aí, semana passada, agora sexta-feira, o novo gerente que assumiu, já passaram por lá 3 gerentes, ele chegou e falou assim: olha, tem esse envelope aqui. E nós abrimos, estava lá datado com a data do dia 4/10/2011, coisa de 2 anos atrás. E nós abrimos o movimento, era o movimento da loja de conveniência, R$ 343,00. E o Senhor na mesma hora falou comigo: eu guardo o que é meu e eu guardo o que eu dei para vocês. 2 anos, aquele envelope ficou ali no escritório, ninguém pegou, ninguém viu, porque o Senhor guarda. A palavra de Deus diz, Salmo 121:5, o Senhor é quem te guarda. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, papai, nós te amamos e te adoramos. Glorificamos o teu santo e glorioso nome. Vamos orar, meus queridos. Deus, derrame da tua graça, da tua paz, do teu refrigério. A todos aqueles que nos ouvem, nós desejamos que o poder de Deus se manifeste grande e poderosamente. Que o Senhor venha fortalecer almas e corações, trazendo paz, esperança, trazendo tranquilidade, entendendo que é agindo o Senhor que impedirá. Então, Deus, nós repreendemos tudo que não vem do Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor mova as águas que estejam paradas, pessoas que estão desesperançadas, abatidas, prostradas, frustradas, que o Senhor possa trazer alento, refrigério, trazendo, Pai, a esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós queremos te abençoar, nós colocamos a sua vida no altar de Deus. E clamamos pela misericórdia, pela benevolência do nosso Senhor. Receba a paz de Cristo, seja suprido e saciado no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que pedimos o pão de cada dia, e quando vivemos nessa dependência e nesta confiança, o Senhor nos honra. Então nós te abençoamos no amor de Cristo, em Cristo Jesus.

Deus, por conta disso, versículo 24, entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Veja então que coisa, eles começam a adorar falsos deuses e esta repercussão cai na sua vida sexual. Então a questão sexual é uma questão espiritual, não é uma relação comportamental, não é uma decisão de sentimentos simplesmente, mas é uma postura e é uma libertação espiritual. O que tem que ser feito? Pregar a palavra de Deus, orar, jejuar e amar esta pessoa. A verdade é que só Deus pode fazer esse milagre e Deus tem o poder para fazer este milagre. Então eu quero te incentivar, Ana e todos que nos ouvem, a continuar insistindo. Nós não podemos rejeitar o pecador, nós temos que amar o pecador, mas rejeitar as práticas que nós pecadores fazemos. Não rejeitar a pessoa, mas a sua prática. À luz da Bíblia, por meio da palavra, por meio da oração de jejum, é assim que nós vamos conquistar aqueles que ainda não conhecem a luz de Cristo. Deus te abençoe e obrigado pela sua participação. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Josué, capítulo 4, no verso 12 e no verso 13. Passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40 mil homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Queridos, esta passagem aqui, ela relata quando Israel foi conquistar ali Jericó, quando ele foi fazer com que Israel começasse a conquistar as novidades da terra, porque até então eles tinham saído do Egito, passado 40 anos no deserto, mas ali naquele episódio eles já se prepararam o quê? Para guerrear, para dar as voltas, aquelas sete voltas em volta das muralhas de Jericó. E o que eu quero meditar no dia de hoje com os irmãos é a respeito das armas que nós temos que carregar para conquistar aquele alvo, para conquistar aquele objetivo que Deus colocou no nosso coração. A palavra de Deus diz aqui, passaram os filhos de Israel armados. Queridos, você tem que estar armado. Não adianta você tentar conquistar algo, você ir contra o teu adversário de mãos vazias. Você nunca lute de mãos vazias, meus amados. A palavra de Deus nos recomenda aqui que nós devemos passar armados. E diz, passaram armados diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 21, 31, o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória, ele vem do Senhor. Você, além de estar armado, você tem que estar o quê? Aos pés do Senhor Jesus. Você pode pensar, ah, eu vou estudar muito, eu vou me preparar, e o meu Deus aqui é o meu esforço, é a minha mente, e é os livros que estão aqui diante de mim. E aí você estuda, você não vai para a festa, você não tem vida social, você só estuda, e aí no dia lá do concurso, no dia do vestibular, no dia da prova que você tem que fazer, o que acontece? Você passa mal. O que, que adiantou tanto esforço? O que, que adiantou tanto desprendimento de situações que você deixou de viver? Porque você estava focado ali, porque você pensava, eu estou me preparando, eu quero saber do meu conhecimento. Se você tiver uma dor de barriga, se você tiver um cálculo renal, ou mesmo se você for sair, o carro não pegar, ou o carro bater na esquina, ou você chamar um radiotáxi, o radiotáxi não chegar, ou chegar atrasado. Queridos, situações nós temos que viver, nos preparar sim, mas passaram armados diante do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, a vitória ela vem do Senhor. E diz ainda que Josué, o que, que ele fez? Josué capítulo 6, no verso 13, diz assim: os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. E diz no verso 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Duas coisas você tem que fazer depois de você estar armado, de você estar diante do Senhor: você tem que subir o povo e a tomaram. Eu pergunto para vocês, meus amados, qual mamífero dá leite? Aí você volta lá, quarta série, quinta série, e pensa, qual mamífero dá leite? Vaca, ovelha? Eu vou responder para você, nenhum mamífero dá leite. Você tem que tomar o leite, você tem que pegar lá de manhã cedinho, entrar no curral e você mesmo ordenhar ali a vaca, porque nenhuma vaca vai pegar. Você já viu uma vaca colocar ali um leite na bandeja dentro do copo e falar, ô dona abençoada, toma aqui, ô senhor abençoado, toma aqui? Nenhum mamífero dá leite, você tem que subir e tomar. Jesus, ele disse, o reino dos céus é tomado por esforço, que se esforçam se apoderam dele. Amados, não é simplesmente você pegar e pensar assim, vai cair do céu. Não. Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que capacita, mas ele quer que você tome atitudes. Você tem que o quê? Se esforçar. Esforça-te, diz a palavra de Deus, e tem bom ânimo. Davi, quando ele foi falar para Salomão seguir o reino dele, ele falou, seja homem, tenha coragem. Você precisa de posturas. A mesma coisa, Deus, quando chegou para Josué, aqui no capítulo 1, Deus chega e fala assim, meu servo Moisés é morto, dispõe-se agora, passe esse Jordão. Não é simplesmente meu servo Moisés é morto, você era serviçal dele, agora você fica deitado aí debaixo de um pé de manga, tomando suco de laranja, que eu vou guerrear tuas guerras, que eu vou fazer tudo para você, que eu vou te dar a posse da terra que eu prometi. Deus, ele nos fortalece, ele nos capacita, mas ele quer que nós tenhamos a nossa postura. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Mas para que ele conquistasse, ele tinha que o quê? Andar de passo em passo, de passo em passo. É assim que o Senhor vai nos capacitar para que venhamos a conquistar a terra prometida. Que Deus te dê força, que Deus te dê coragem, que Deus te dê disposição para você conquistar os teus objetivos. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor. Vamos falar hoje sobre a oração. Mateus capítulo 6, verso 5 diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam